gente perto demais de Deus. Tem gente que não deixa Deus sozinho e diz: Deus ilumine seu caminho e guarda Deus na cristaleira. Cristo perto dos cristais, Cristo assim perto demais. Cristo já é um de nós, carne e osso, pão e vinho. Tem gente que não deixa Deus em paz, tem gente incapaz de viver sem Deus e o trata como funcionário seu. Deus me livre, Deus me guarde, Deus me faça feira. Cristo dentro da carteira, 10% rei dos reis. Cristo um conto de réis, o garçom não a videira. Essa gente é o diabo e faz da vida de Deus um inferno. Essa gente é o diabo e faz da vida de Deus um inferno. Essa gente é o diabo e faz da vida de Deus um inferno. Essa gente é o diabo e faz da vida de Deus um inferno. Essa gente é o diabo, faz da vida de Deus um inferno.